Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

Estamos apresentando Encontro Central. Oh, encontro do ouvinte apaixonado. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Uma ilusão, ansiedade,

back on his best friend. He hugs her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. It ought to be. Yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you everything I've got. Trying to hold on to your precious love. Now I know I'm Encontro Central, para ouvir e amar. Amar loucamente junto dessa pessoa tão especial. Obrigado a você pelo carinho. Estamos chegando ao final da edição desta quarta-feira. Eu sou Fabrício Brandão e é sempre uma honra, um grande prazer estar com todos vocês aqui no Encontro Central. Beijo carinhoso e até amanhã.